Povo bonito, bem-vindos ao Conversação, o seu canal onde a gente vai falar de joguinhos, de criar as coisas, de fazer as coisas legal. Eu sou a Nina Bichara, aqui comigo está o Rafael Cruz. Olá gente, boa noite, tudo bom? Boas noites. Eu escrevo joguinhos e escrevo várias coisas, e gosto de RPG. Rafael, quem é você? Eu também gosto bastante de RPG, tipo, muita coisa. Escrevo de vez em quando alguns contos e traduzo coisas. E esses somos nós. Bom, na primeira pauta, pra quem não viu, a gente falou sobre... Eu esqueci o que a gente falou. A gente falou sobre... recursos narrativos. Isso, isso. Branco. As pessoas têm branco, acontece. E na segunda pauta, nosso segundo vídeo, nós vamos falar sobre criar personagens mais expressivos. Aí. Então vocês estão convidados aí a discutir com a gente e a falar o que que ajuda vocês a criarem personagens mais expressivos. E nós vamos tentar dar aqui algumas dicas que podem ajudar vocês a fazer personagens mais expressivos. Seja pro seu RPG, seja para o seu livro, seja para o seu conteúdo de qualquer coisa, seja para você escrever no seu diário, sei lá, não sei. Bora. Vamos embora. Tô só ajeitando aqui um pouquinho o áudio, que o Jonathan falou que tava pouco alto. Aí eu aumentei o seu e abaixei o meu. Ok. Vê se tá melhor agora, galera. Abaixei um pouquinho o meu aqui. Peraí. Parece que agora está ok. Ver se tá bom. Vocês vão me avisando, tá, gente? Porque, né? Rafa, explica pra gente por que a gente está trazendo essa pauta para falar com as pessoas. Cara, então, por que essa pauta? A gente tem uma coisa com criação de personagem, né? É aquilo de você ter. Você tá sempre pensando personagens distintos e coisas para você, para povoar o seu mundo. Então, se a gente for pensar num caminho, né, natural do que a gente estava conversando antes, sobre como as cenas são feitas, a gente pode pensar nos personagens que povoam essas cenas. Só que quando a gente acaba criando muito personagem, ou querendo criar alguma coisa um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, a gente acaba, às vezes, empacando e sempre batendo as mesmas teclas, os mesmos personagens, e criando as mesmas situações, e em algum momento fica meio chato. Acho que essa conversa veio um pouco para a gente pensar formas diferentes de deixar seu personagem um pouquinho mais vivo. Mas é pensar como é que se deixa um personagem vivo. E é ter um personagem vivo. Eu acho que a gente não vai estar falando aqui de personagens melhores do que os outros, ou, nossa, se você fizer esse personagem aqui, a sua história vai ser maravilhosa, o seu jogo vai ser maravilhoso, você é uma pessoa maravilhosa. Não, é só. Você pode fazer isso a mais, pode ser interessante em algum momento. Aí, bom, fica essa pergunta de como é que a gente consegue imprimir vida para algum personagem. Tem algum ponto de partida daí, Nino? Tem, eu só preciso que você aumente os dois áudios, que parece que agora ficou tudo baixo. Eita. Não sei por quê. Então, tá. Aumentei os dois áudios. Vão avisando aí se o áudio tá ok, porque dá um delayzinho até a gente, entre a gente conversar aqui e vocês ouvirem aí. Então, eu vou trocar um pouquinho a anotação da pauta aqui. Eu vou falar primeiro da reinvenção de clichês, que é uma parte que eu entendo um pouquinho mais. Eu acho que é importante a gente pensar primeiro que não tem problema você usar um clichê. Eles são e eles sempre vão ser elementos muito úteis em qualquer tipo de narrativa, porque você tem uma coisa já pronta, sabe? Você tem um conceito já criado. A grande questão dos personagens que eles são clichê é que você consiga quebrar eles, porque aí você não tem uma coisa totalmente clichê e totalmente ruim. Então, por exemplo, você vai ter uma personagem que ela é um dos caras, que é um tipo de tropo, um tipo de clichê muito comum, que é aquela menina que ela é mais masculina, que ela é mais, né, sempre ali junto com os moleques e tal, não sei o que, não sei o que. Mas que você consiga também que ela seja, por exemplo, uma pessoa muito meiga ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo isso cai num outro clichê. Mas, sei lá, ela vai ser inteligente. Ela é com os caras ali, mas ela é super inteligente também. E você ir ultrapassando esses clichês iniciais e quebrar os clichês iniciais pra, né? Pra você ter uma coisa mais única do que simplesmente reproduzir um clichê e você ter mais o mesmo na sua história. Isso do clichê é bastante, né? Eu acho que não é por ser um clichê que ele acaba sendo ruim, mas eu acho que é legal quando você passa, justamente se você meio que subverte um pouco o clichê. Você coloca aquela menina que faz parte do grupo dos meninos tendo uma característica que, sei lá, fugiria um pouco essa regra. Meninas que fazem parte do grupo. É mais um dos caras ali. Você pode pensar. Ih, Rafa, peraí. Aumenta seu áudio aí, que tá baixo. Por algum motivo tá flutuando o áudio. Estranho. Olha só, maluco. Vamos ver se agora. Ver se agora ficou melhor. Vamos indo. Não, beleza. Vamos ver se agora ficou melhor. Não, mas então. É justamente isso, né? Você pegar um clichê e tentar dar uma subvertida nele, colocar ele como. Tipo, você tem aquele clássico protagonista que perdeu os pais num acidente e etc. E você tem toda uma história que você cria a partir disso. E quando você pensa nesse tropo, né, da morte dos pais, você cria todo um background gigante sobre como é esse tipo de personagem. Mas daí você coloca que os pais morreram, mas ele teve uma infância, mesmo assim, uma infância feliz. Por exemplo. Ele não É é que. super simples, mas é uma quebra muito boa. Nem todo mundo é o Batman, saca? Nem todo mundo é o Batman. Nem todo mundo precisa ser o Batman. Não precisamos de mais Batmans. Não, ele. É, aquele. O tropo você é um aluno, você tem um mestre, esse mestre tem um outro aluno e vocês dois são rivais. Tipo, ok, mas às vezes não. Às vezes ele não é seu rival. Ou o mestre acaba. Foi o mestre que acirrou a rivalidade de vocês. Ou. Pensar algumas coisas sobre como é que se reinventa um clichê para ele poder. De alguma forma você trazer um pouco da bagagem que o clichê deveria trazer, mas deixar ao mesmo tempo interessante, não tão repetitiva, não tão. Nossa, mais do mesmo, já vi essa história 1.000 vezes. Queria comentar também sobre como é que você. Aqui eu tô falando especificamente de RPG. Dá para você fazer um paralelo com histórias e escrevendo. Mas é mais fácil pensar isso um pouco com RPG. Quando você, como jogador, jogador ou como jogadora, você cria sua ficha, você tem um monte de pontos. É basicamente, independente da ficha. Se não for pontos, serão adjetivos. Serão traços que você vai usar para descrever o personagem. E há uma diferença, pelo menos para mim, há uma diferença grande entre aqueles pontos, aqueles traços, aqueles adjetivos e a figura gerada pelo personagem. Aí a gente para pra pensar como que a gente consegue transformar esses pontos, esses traços, esses adjetivos em alguma coisa viva. Dá para você pensar como é que você justifica certas coisas, né? Se você for usar um exemplo de Dungeons and Dragons, que é o exemplo mais fácil, você pode pensar em, poxa, o que que significa ser alguém com carisma 15, indo numa escala de 3 a 20? O que é ser uma pessoa muito carismática? Uma pessoa muito bonita? Uma pessoa que tem uma voz de locutor, parece que está falando numa novela, com coisa mexicana? Rafa Sedução. Pode ser alguém que tem uma risada engraçada? pode ser uma pessoa com magnetismo muito forte. O que representa esse valor alto na carisma, né? Geralmente, acho que carisma acaba sendo mais fácil de pensar no início, porque eu acho que é o mais, pelo menos pra mim, é o que mais chama atenção. Acho que é mais do que a força, inclusive. Acho que é porque carisma, assim como sabedoria, vai mais para um lado um pouco social. Porque não necessariamente força é uma coisa que vai exteriorizar para o seu social. Já carisma e sabedoria normalmente exteriorizam mais. Eu acabei de pensar nisso agora e eu acho que foi muito genial. Acho que faz sentido, sim. É, o a carisma está bem forte para ligar para ir, para puxar para isso no social, né? Então acaba, lá, pelo menos para mim, chamando muita atenção. É, eu gosto de alguns capítulos, geralmente os capítulos de introdução dos sistemas baseados no Apocalipse Engine, eles têm aquela parte onde é que explica sobre os atributos, né? Falam, existem quatro ou cinco, geralmente são de três a cinco. Existem quatro atributos e eles são esse aqui. E ele explica, né? Tipo, o que significa ser alguém com, sei lá, pensar Monster Heart. Hot, Cold, Volatile e algum outro que eu esqueci, mas eu vou lembrar em algum momento. O que significa ser. Geralmente a escala vai de menos 3 até mais 3. O que significa dentro de menos 3 até mais 3 você ser uma pessoa com 2 de Hot? O que significa você ter como possibilidade do personagem ter determinado movimento, determinada manobra? Ou, se você for voltar para um, sei lá, Pathfinder, que significa ser alguém com um alto valor de perícia de acrobacia? Como é que você transforma um alto valor de perícia de acrobacia em um personagem com, tipo, sei, destreza abaixo. É um cara pouco atlético, mas que conseguiria dar conta do recado, tipo. Coisa interessante pra ficar pensando, sabe? É, tipo, por exemplo, uma pessoa muito atlética pode ser aquele tipo de pessoa que, tipo, você derruba um copo de água no chão, ele pega antes do copo cair no chão, mas a água saiu do copo, mesmo assim ele consegue pegar e sabe? Seria o contrário daquele tropo da pessoa extremamente estabanada, sabe? E ao mesmo tempo você pode fazer, se alguém não tem muita destreza, você pode fazer isso. Porque não ter destreza não precisa necessariamente só significar que você não consegue usar um arco e flecha. Você pode usar essas coisas ruins da sua ficha para transformar isso em, né, dessas fichas específicas mais de D&D, Pathfinder, sistemas mais fechadinhos, que não tem muita descrição, diferente de um Fate, por exemplo, que é descrição que forma o personagem, mas num D&D da vida onde você tem esses papéis para preencher, você pode transformar um resultado ruim em um tropo, um resultado ruim em um clichê seu. Ah, nossa, meu. Porque normalmente quando você tem destreza baixa, você simplesmente ignora e fala, ah, não vou usar flecha. Mas você pode transformar isso, você é estabanado, você não tem destreza nenhuma, cai sozinho no chão, derruba as coisas tudo, parece um elefante numa loja de cristais e coisas assim. Eu acho legal você pensar o personagem talvez com base nos atributos, mas para além dos atributos. Ele ser alguma coisa um pouco mais viva. Nesse ponto, vamos avançar um pouquinho, né? Nesse ponto, queria comentar uma coisa que eu falei lá no stories do Conversação. E se você não segue, pode seguir a gente instagram.com/conversa. Conversa pontuação. Então, só seguir a gente lá. A gente tá postando coisa todo dia, tá devagarzinho, mas bacana, tá legal. Eu comentei sobre o Dialect, né? Dialect é um jogo que quem me acompanha sabe que eu gosto assim, muito desesperadamente dele. É um jogo sobre a língua e o que acontece quando o povo falante daquela língua morre, né? O que acontece com uma língua quando ela morre. E por mais que o jogo seja voltado em, nessa criação de relação, na criação da relação entre os personagens num local que está fadado ao fim, ele, pelo menos para mim, ele passou uma dimensão a mais de como você criar um personagem. Daí, na hora que eu comentei alguma coisa lá no Stories, foi justamente isso, né? Que basicamente a dinâmica do Dialect é você puxar as situações, as cenas são cartas que você puxa na mão, ele não tem dados. É, você baixa uma carta de uma situação, você pensa essa situação e gera uma palavra, e pensa numa palavra que seja relacionada a essa situação, e depois você encena essa situação com alguém da mesa para poder explicar, tipo, seria nesse contexto aqui que essa palavra surgiria. Isso é ótimo para você pensar um personagem, porque tipo, todo mundo tem uma frase, uma brincadeira, até uma forma de falar determinadas palavras ou aqueles memes pessoais, né, que você tem com um amigo, com um parente, com sei lá o que for. E isso é comum, sabe? Isso deixa você mais vivo. Então não tem porquê. Acho que poderia ser alguma coisa que eu vou passar até usar nos meus personagens, é isso, não necessariamente um jargão, embora o jargão seja legal, mas alguma coisa que, tipo, ele fala propositadamente errado essa palavra aqui, porque faz parte da personalidade dele falar isso. É um. Me pareceu ser um recurso a mais que veio de forma indireta. Desse jogo que não é exatamente sobre isso, mas é sobre isso também. Eu gosto muito de uma coisa que até você falou no Instagram lá. E assim, agora a gente vai chegar naquele ponto que eu falo de Golden Sky Stories, porque todo mundo sabe que eu não passo 10 dias da minha vida sem falar de Golden Sky Stories. É necessário. Porque se tem uma coisa que eu gosto na minha vida é de Golden Sky Stories. Porque, para quem não conhece, ele é um RPG não combativo. Então ele. A premissa dele não é você ter um personagem para lutar, mas ele é mais um personagem para criar histórias e interações e você resolver conflitos sociais que não chegam a ser conflitos, resolver pequenos problemas. E no Golden Sky Stories, uma parte importante de fazer o seu personagem é definir qual a sua relação com as outras coisas e as outras pessoas, qual a sua relação com a cidade, qual a sua relação com os outros animaizinhos, qual as relações com o povo igual a você, porque lá você é um rengue, você é um meio animal, meio espírito da floresta, uma coisa assim. E você define a sua vida, você define como você é pela sua relação com os outros. E isso me trouxe uma reflexão nessa pauta, porque muitas vezes na vida a gente é definido pelas nossas conexões, né? Com quem que a gente convive, com quem que a gente aprende. Se eu vou no Golden Sky Stories, no caso, se eu tenho mais relações com a cidade, eu vou ter mais contato com esse lado mais humano. E menos contato com o meu lado selvagem, com os meus instintos, etc. Então eu acho que trazendo isso para a realidade de um personagem qualquer, se você define qual a relação dele, antes mesmo de você definir todos os traços dele, você define muito com o que ele se parece. Ele se parece mais com aquele povo daquela cidade, que é mais bruto, mais. Menos polido e tal, ele se parece mais com a família dele, que era uma família mais requintada, blá, blá, blá, blá, blá. Com quem que ele passou mais tempo e como resultado vocês descobriram com quem que ele se parece mais. Eu acho que são bons sujeitos de pensar. Aliás, vou fazer aqui, gente, eu faço uma campanha para Nina, mestrar Golden Sky Stories. Eu já estou aqui me candidatando para jogar, porque sim, obviamente. E sim. É muito bacana. Fazendo gancho com isso, eu vou comentar sobre um personagem meu lá da mesa de Lenda dos Cinco Anéis. É o Yoshi Tamori. Yoshiaki Tamori. E, tipo, ele, o Yoshi, é um personagem negro, né? Lenda dos Cinco Anéis, então a gente pensa um Japão tal, né? Ele é um gaijin, faz parte do magistrado lá, basicamente uma polícia, um tipo de autoridade. E por ele ser, ele sendo negro, ele É um personagem que veio de fora daquela região. E há uma coisa que eu construí no personagem, embora eu não sei se eu deixei claro isso durante as streams, no RPG Notícias, nos jogos, é que quando ele fala, ele costuma cerrar os olhos. Opa! Vem seguindo a gente aqui, ó. Fui! Seja bem-vindo, Draud. Seja bem-vindo, cara. E eu costumo, interpretando ele, eu costumo cerrar os olhos um pouco. Na stream eu não comento isso, mas a ideia é que o Yoshi, ele, por ele não ter o formato dos olhos semelhante ao das outras pessoas da Terra, da região, ele acabou, por ele, fechando um pouco os olhos para tentar simular isso. Então é uma coisa muito, muito sutil de colocar uma camada acima no personagem. Tá? Eu tô dizendo que ele, talvez de alguma forma, se ressente disso. De alguma forma ele quer ser tratado como igual numa terra xenofóbica e tal. E é uma coisa sutil, talvez numa mesa que não seja mais stream, porque stream você tem toda aquela questão de não poder falar junto com uma outra pessoa e etc, etc. Talvez numa mesa mais presencial isso fique mais fácil. Mas geralmente quando eu jogo eu me esforço para ficar falando, ficar errando os olhos para poder dizer que ele está literalmente fazendo um esforço para falar daquele jeito, porque talvez ele não fale daquele jeito. Mas que talvez seja importante que ele fale daquele jeito para poder passar uma ideia e assim construir um personagem, construir uma camada acima do personagem. Essa fala que a Nina trouxe sobre o Golden Sky, sobre as relações que ele cria, as relações que os personagens criam com o meio que ele habita, né? Com o que ele está se relacionando, é algo. Acho que é uma coisa muito legal de se pensar. E te molda, né? Eu acho que muda, mesmo que você às vezes tinha uma ideia X para um personagem, a partir do momento que, né, num jogo, até mesmo numa história, você se depara com uma coisa completamente diferente do que era o normal que você tinha pensado para o seu personagem, você acaba tendo que pensar como que ele vai agir naquele lugar. E isso vai mudar ele, isso talvez vai mudar o jeito que ele age, e talvez ali ele vai agir diferente do que ele normalmente age. Uma coisa muito, muito importante também é para quem está acompanhando no chat, aliás, se você está assistindo no YouTube aí do futuro, vem assistir na Twitch, porque tem muita gente comentando coisa legal. O Jorge tá falando várias coisas legais de Golden Sky Stories aqui no chat. Tá bem bacana. Uma coisa muito importante é a gente lembrar que bons personagens se parecem com pessoas que nós conhecemos. Não tem problema você copiar uma pessoa que você conhece quando você está fazendo um personagem. Porque quanto mais coisas você copiar de uma pessoa que existe, mais seu personagem vai estar sendo real. Porque muitas vezes a gente esquece e acaba fazendo personagens muito unidimensionais e muito, muito simplórios, que talvez nunca existiriam. Tanto que tem vários clichês e vários tropos do cinema que são pessoas impossíveis de existir. Tipo, o clichê da. Ah, esqueci. Eu esqueci o. Ah, da Ramona Flowers. A Ramona Flowers, que é aquela menina linda, maravilhosa, todo mundo quer ficar com ela, mas ao mesmo tempo ela é esquisita, mas ao mesmo tempo ela é meio retraída, assim. Não, não tem pessoas tão daquele jeito que você conhece na sua vida. É Manic Pixie Girl, né? Isso. E tanto que o que é falado da Manic Pixie Girl é que ela é um clichê que não existe na vida real, criado pelo autor para representar uma coisa uma coisa impossível. Também tem o Born Pretty Yesterday, Nasceu Nossa. Bonita Ontem, que lembra muito da menina do Quinto Elemento. Tipo, ela nasceu ontem, ela devia ser uma portinha, mas de repente ela é linda, seduzente, ela sabe tudo e ela é incrível. Tipo, É, né? sabe? Então, a gente tentar sempre trazer coisas de pessoas que a gente conhece que parecem reais, para a gente tomar cuidado de não repetir esses clichês ruins que na verdade não existem. E você pode pegar o clichê, mas você começa a pegar coisas mais palpáveis para parecer real. Rafa, eu acho que a gente podia falar daquele esquema de manias corporais que a gente tinha falado aquela vez. Nossa, de mania de corpo. Nossa. É, tem uma coisa de mania corporal, né? Que é. Geralmente eu gosto de falar isso quando tô falando de carisma, né? E existe aquele tipo de pessoa que, quando conversa, ela conversa tocando todos. Ela Tipo precisa. Jô Nossa, Soares. né? Nossa, ela precisa falar. Mas menina, você. Mas nossa, cara, você lembra. E ela precisa fazer isso. Isso é uma coisa muito legal para você pegar e colocar num personagem, porque existe. É, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não importa. Existe. Você pode. Tem personagem que. Pode pensar. Tipo, alguém que sempre coloca a mão na cabeça, alguém que fica mexendo no cabelo, uma pessoa que faz, sei lá, alguma coisa com a franja. É, ela pode andar fazendo algum determinado jeito, tipo. Como andar. Sei lá, como personagem do Will Smith no Maluco no Pedaço, por exemplo. Ele pode. Você pode criar um. Pode pensar um personagem que. Não sei, ele fica sempre tentando repetir determinados termos, determinadas frases de efeito, como se fosse uma piada dele mesmo poder fazer. É. Eu acho que o grande barato de você ir adicionando camadas de personagens para deixá-los mais expressivos é como. Isso que a Nina falou, é colocar traços humanos, traços reais. É, eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu costumo, né, gesticular muito falando. Embora a câmera tá aqui mostrando, cara, dá para ver minhas mãos levantando para lá e para cá, o tempo inteiro. E eu gosto de fazer personagens que, a não ser que eu não seja esse o foco dele, eu gosto de fazer personagens que façam isso. E eu paro em algum momento, daí eu começo a explicar, e daí eu fico jogando a mão pra frente e pra trás pra dizer que eu tô literalmente conversando. Porque é isso que uma pessoa faria, uma pessoa daquela personalidade faria. Ou. Sei, vou ficar pensando aqui alguma Gente que coisa aí, mexe né? as pernas o tempo todo. Acho que mexe as pernas. E num jogo, você pode, ou numa história, você pode realmente fazer isso e colocar. A minha mãe fica com as pernas mexendo o tempo todo. Era super divertido sentar no colo dela quando eu era criança, porque eu ficava tipo. Maravilhoso. O Nabux falou um negócio legal. Outra questão também é que é de nenhum personagem ser de todo bom ou de todo mal. Quanto mais trejeitos, vícios, motivações e particularidades, deixam ele mais vivo. E o Levifar mesmo, acho que é Levifar, Eu faço. falou que se amarrarem as mãos dele, ele perde 60% das capacidades comunicativas. Eu acho que muita gente é assim. E a gente tem que pensar mais personagens assim. E ao mesmo tempo, você vai ter gente que gesticula demais, assim, quase parecendo estar fazendo ginástica o tempo todo. E ao mesmo tempo você vai ter personagens que falam bem devagar, Ativo. com gestos muito pequenos. É, não, o isso de você ter esse comentário do Levifar foi muito legal, né? Se amarrar as minhas mãos, eu perco o mínimo 60%. Porque quando você pensa assim, nossa, a mão, pra quê? A primeira coisa prática poxa, tem componente de magia que é gestual. Então, se você amarrar a mão do mago, ele não solta magia. Tá bom, legal. Isso, né? Isso é uma coisa prática que influencia no jogo, de verdade. Mas eu tô falando de uma conversa. Se você literalmente amarrar a mão do personagem, ele vai literalmente ficar defeituoso, entre aspas. Numa interação social. Porque ele fala usando muitas mãos. Tem gente que pisca muito, tem gente que pisca de menos. Eu olho para o lado o tempo todo quando eu falo. E não é porque eu tô mentindo, é só porque eu olho para o lado o tempo todo. Nossa, exatamente isso. O Rafael puxa os cachinhos Eu dele. puxo, nossa, o tempo todo. É um trabalho, acaba sendo um trabalho meu não ficar puxando isso. Eu já joguei o Yoshi, estão dizendo que quando ele fica nervoso, ele fica mexendo no cabelo para facilitar. Eu sei que eu vou ficar fazendo isso, então não tem porquê eu não fazer, né? O Jonathan comentou do lance de falar com a mão, ser meu lado italiano, fiz aquele, né, famoso sinal italiano. O Metal comentou do Metal Flávio comentou de mas o clichê, né, o italiano que fala com as mãos. É, É, sabe? só Falei. mais em cima, o Jonathan perguntou o que que a gente acha do uso de desvantagens ou regras que falem de defeitos nos jogos. Vamos lá, qualquer tipo de defeito? Acho que sim. Qualquer tipo de defeito. Porque, por exemplo, embora não seja o foco, acho que até vale um programa, um capítulo específico sobre isso, mas embora não seja o foco, quando você pensa em defeitos, eu acho que acaba sendo muito fácil as pessoas caírem em tipo, o clichê ruim eu vou chamar de estereótipo. Acaba sendo fácil a pessoa cair nesse tipo de argumento, e a não ser que ele seja muito bem pensado, muitas das mesas acabam caindo por uma comédia. Então, quando você está fazendo um estereótipo num jogo de comédia, você está fazendo uma piada, mas a piada ruim, sabe? Sabe aquela piada que bate de cima para baixo, ao invés da piada que bate de baixo para cima, que deveria ser piada? Então, tipo. É quando você usa mecânicas e conceitos que fazem defeitos, especialmente aqueles que envolvem questões psicológicas, especialmente aqueles que envolvem literalmente questões físicas. Eu acho que é uma coisa a mais para se colocar no personagem. É legal. Eu acho que acaba que a mecânica meio que tenta forçar um pouco o jogador, a jogadora, a interpretar isso, colocando algum tipo de recompensa para você realizar aquela ação. Então, se você tem determinado defeito e você agiu na cena daquele jeito, você pode marcar mais um XP. Eu não sei se isso é uma boa prática. Já vi em mais jogos que eu me lembre, né? Mas eu acho que independente de você ter um jogo que a mecânica te empurra o defeito, ou você escolhe interpretar o defeito porque você acha que isso é mais interessante para o personagem, eu acho que o que seria interessante pensar é que, de qualquer forma, você tem que fazer isso com um mínimo de respeito, né? Porque, dependendo da temática do jogo, isso pode acabar virando uma piada, e aí você está meio que literalmente fazendo um pouco caso de alguma coisa que, da mesma forma que a gente está aqui batendo na tecla de que é legal você deixar o seu personagem mais humano, você, bom, tá tornando o seu personagem humano e fazendo piada de uma coisa que existe. Então, e provavelmente, em boa parte dos casos, é motivo de sofrimento de outras pessoas. Então, os defeitos, né? Para mim, eles têm um peso complicado, porque eu acabo sempre ficando naquele dilema de eu estar criando uma boa história, eu estar ajudando a criar uma boa narrativa, mas sem cair no estereótipo, na coisa ruim de acabar aumentar um estigma de uma coisa. Tava na mesa do vou parar de falar, senão falo muito. Eu tava na mesa do Cais, no Monstro da Semana, lá no Terra dos Mundos, e o meu personagem, o Ben, né, ele tava interpretando um personagem lunático, personagem que sofreu de paranoia. E por mais que eu estivesse investindo muito no personagem, então eu falava com trejeitos, eu ficava olhando para os cantos, e eu às vezes me aproximava da câmera. Tem, aliás, falas de quantidade de cenas que personagens com distúrbios mentais são retratados, tipo, mais próximo da câmera do que outros personagens, né? E por mais que eu fizesse isso, eu fazia o um esforço para que ele não virasse uma piada. Porque um transtorno paranoide não é uma piada. Não é uma coisa que é para ser engraçada. Eu acho que uma cena engraçada, desde que eu não seja a piada, desde que o personagem não seja a piada, eu acho que até é possível, até ok. Mas o distúrbio em si ser uma piada acaba o defeito, né? Entraria como um defeito em boa parte dos sistemas. ser uma piada acaba sendo meio chato. Eu acho que é legal de interpretar, mas você às vezes tenta pelo menos procurar alguém que é assim na vida real para você não tratar isso como uma coisa engraçadinha e etc, porque é preciso humanizar inclusive os defeitos. Eu convivi com uma pessoa que tinha uma certa paranoia tipo leve, mas era super chato porque a gente ia andar por aí e ele ficava olhando para trás o tempo todo e ele parava de prestar atenção no que eu tava falando para olhar em volta e preocupado com o que tava em volta dele. Então, na verdade, torna difícil as interações. O meu próprio marido, se a gente vai esperar ônibus e eu quero conversar, é um sofrimento, porque ele não sossega enquanto o ônibus, a coisa que vai levar a gente para viajar, não chega. Ele fica super preocupado, eu não consigo conversar com ele. E a gente chega no ponto de quase começar a discutir porque eu tô querendo conversar e ele tá em qualquer outro lugar, menos ali. E de pura preocupação. Então, assim, não dá pra só ficar engraçado quando, na verdade, é uma coisa que dificulta. Sabe, se é pra ser um defeito, vamos entender não como um defeito, mas talvez como uma dificuldade. E como interpretar essas dificuldades, saca? Eu vou falar um negócio super fora, mas que foi interessante pra mim. A Caixa, pelo menos aqui na minha cidade, está fazendo algumas demonstrações de esportes paralímpicos. E eu fui participar com uma amiga e foi bem bacana, a gente jogou várias coisas, a gente andou no circuito, jogou bocha e coisa assim, né, e jogou basquete na cadeira de rodas. E mais engraçado, eu não saí de lá triste ou tipo, nossa, que vida difícil e que vida ruim. Na verdade, eu saí de lá tipo me divertindo bastante. Que, tipo, olha que legal, as pessoas jogam vários esportes legais. E eu acho, eu posso estar errada, mas essa foi a minha sensação. Olha que legal. Eu espero que mais pessoas que tenham dificuldade de mobilidade possam aproveitar esse tipo de coisa e fazer esportes e se divertir como qualquer outra pessoa. Eu saí de lá pensando, nossa, não é diferente. Eu não saí de lá pensando que era diferente, saca? A pessoa também tem esse direito de se divertir, né? Sim, e ela pode, e ela tem como. Saca? Tinha futebol pra cego e, tipo, lógico que eu tive super dificuldade, mas até eu percebi, não, realmente dá pra me guiar aqui, ouvindo a bolinha com o barulho e tal. Então, a gente pensar em humanizar essas coisas e essas dificuldades e realmente interpretar elas, mas pensando como é levar uma vida normal tendo isso. Não pensando como é levar uma vida esquisita tendo isso. O Levifar comentou sobre ter alguns amigos gagos e das vezes que interpretou um personagem, um NPC, não fazer de forma cômica. E o Metal Flávio comentou embaixo sobre a forma como a Top, né, Top do Avatar é apresentada, a lenda de Aang, é apresentada. Né, ela tem a Top é um personagem muito bom. Lenda de Aang é muito bom, assista, pelo amor de Deus. Mas a Top é um personagem muito bom, né? Porque ela parte de um lugar de deficiência, vamos usar aqui aspas, e ela subverte essa deficiência como... Tipo, ela não se esconde por isso, mas isso não, nem de longe acaba sendo um problema pra ela, né? É uma interpretação, pensando num jogo, né? Uma interpretação bem... isso aqui não é um defeito. É uma coisa que eu tenho aqui. A Nina comentou sobre dificuldade. Teria uma dificuldade para enxergar. Mas eu tenho outras formas de enxergar. E é isso. E bora, sabe? E o legal da Toph é que ela tem os dois lados. Ela tem a família dela que trata ela como uma pessoa deficiente, incapaz. E ela tem a vida dela que consegue ser completamente independente. E o Aang que chega tratando ela como uma pessoa normal e capaz. E por isso ela se junta a ele. Então, você tem, tipo... Né? E acho que não precisa falar mais nada. vamos seguir, Nino. Vamos É, pro Sete vamos Anões que dá. agora. É, vamos. Eu trouxe aqui a. Nossa, perdi o link, eu vou pegar depois. É, eu trouxe uma coisa legal também, que serve muito para fazer NPCs rápidos quando você não sabe o que fazer. O Teorema dos Sete Anões. Você pode fazer isso para personagens secundários, ou para NPCs, ou qualquer coisa que você precise. Que é aquele momento que você é pego de calças curtas e você não sabe que personagem fazer. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? E isso foi falado numa série de vídeos chamado Gem Tips do Geek & Sundry, que é apresentado pela Satine Phoenix. Ela é muito bacana. Se vocês conseguem acompanhar as coisas em inglês, é muito, muito, muito bacana. Eu não achei e eu não lembro qual vídeo isso foi falado. Mas depois, se eu achar, eu vou postar na nossa página lá. E eu postei na nossa página a imagenzinha, eu vou colocar aqui no chat, de como que esse teorema funciona. No caso, você teria os sete anões, Tom, Mestre, Dengoso, o Atim, o Feliz, o Dunga, o Soneca e o Zangado. E aí você tem uma outra tabela que fala sobre vozes, que seria voz aguda, voz normal, voz grave, voz nasal. E uma terceira tabela de personalidades, que é amável, amigável, indiferente, traiçoeiro ou neutro. Quando você for fazer personagens, você pegar um de cada um dessas tabelas e fazer um personagem novo, porque você vai demorar mais para repetir o NPC e não ficar fazendo sempre o mesmo personagem secundário. Então, por exemplo, eu pegaria o Soneca com uma voz nasal e ele é indiferente. Então, ele ia falar meio assim, bem entediante. Tá nem aí pra você. E por aí vai. Isso, essa sou eu pagando mico aqui. É, né? Tá bom, tá valendo. Eu posso falar então, como zangado, só com uma voz um pouco mais anasalada, mas mesmo assim sendo bem legal, porque. Bom, ser legal é legal, né? Beleza, tô pagando meio contigo, então agora Pronto, tá liberado obrigado, qualquer obrigado, coisa. obrigado Certo. pelo companheirismo, é nóis. É uma boa para você sair de coisas muito óbvias e muito bom pra gente, tipo eu que sempre faz o mesmo taberneiro bêbado e que nunca consegue fazer outra coisa no seu taberneiro bêbado. É um bom exercício e isso me lembra também o Magical Fury, que ainda não saiu, mas que você consegue fazer o mundo todo e as personalidades e o personagem com tabelas, sorteando tabelas. Fazer tabelas para sortear é muito bom. E já que eu tô nas indicações, vai ter uma Dragão Brasil que vai ter um RPG que eu escrevi junto com a Jéssica Reinaldo, onde a gente fez algumas tabelas para gerar monstros. Opa! E vai ser. Ele vai ser enfeite, mas a gente pegou um pouquinho dessa mecânica do Magical Fury. E ficou bem legal, ó, a tabela de monstros. Do tipo, você pode ter uma tartaruga que dispara raio laser e ela é amigável. Acho que faz sentido isso. Entendeu? Então, É aliás, bem precisamos legal. desse personagem. É. Arquidruida Cinariano, boa noite. E acho que a gente termina com o Lovefar falando: jogar RPG em certos termos não é pagar mico no grupo? É claro, É sim. vamos todos pagar mico. É sim, Sempre. é muito. E tá bom, né? Vamos lá. A gente tá aqui conversando um pouquinho. O tempo passa muito rápido. Muito, Uhum. medonhamente rápido. Vamos aos avisos. Vamos Avisos. lá. Primeiro aviso, galera. A gente tá encerrando aqui. Né? Tá pensando ainda nesses formatos. A ideia é ser alguma coisa em torno de 40 minutos, até no máximo 1 hora, a gente tá pensando aqui, tá bem legal, porque aí não cansa, fica tranquilo de fazer, dá pra depois, se a pessoa quiser ver o vídeo, você que tá assistindo no YouTube, pode ver na hora do almoço, tranquilo, fazer aquela pausazinha por assistir um pouco, voltando pra casa, ou indo pro trabalho. Primeira coisa que eu tenho que falar é sobre o próximo tema, tema do próximo Conversação, quinta-feira que vem, mesmo horário, 19 horas. Tem uma enquete lá no Facebook, eu acabei de postar aqui no chat. Ela vai estar no link do YouTube, mas se estiver assistindo, quando sair no YouTube, vai estar bem perto de acabar. Sobre dois possíveis temas. Nós temos aqui... A criação de histórias diversas ou jogar coisas novas. São duas coisas que a gente vai falar em algum momento, mas teria que estar pensando, tá pedindo ajuda de vocês para pensar a ordem dela. A gente gosta de pensar na conversação como uma coisa em sequência, então, de certa forma, um assunto de uma coisa acaba sendo referenciado em outra e acho que só faz parte. Então vai lá, acessa o link que eu mandei aqui agora no Facebook. Bota lá, a gente vai postar também no Discord do nosso do Conversação. O link já apareceu no chat aí. Entra lá no grupo. Tem aparecendo uns debates bem legais. Que com certeza vai virar pauta também. E... qualquer outro aviso. Nossa agenda. Vamos lá. A gente vai ter essa enquete que ela vai durar de hoje até terça que vem. Então, até terça-feira. Bota aí, escolhe o próximo tema da nossa conversa. A gente está contando com você. Na segunda-feira, meio-dia, sai o vídeo no YouTube. Para você poder ver que não assistiu. Você que está assistindo pelo YouTube. Né? Às terças-feiras vai começar uma coisa nova. Aliás, ainda na segunda-feira. Tem jogo comigo. Às 8 horas, então eu vou pegar algum joguinho e vou pegar pra jogar e vamos ficar conversando, ainda não sei exatamente o que é. Aceito sugestões limitadas à minha biblioteca na Steam, né? Então, eu acho que algum jogo de RPG seria o que faz só mais sentido, mas enfim, aceito sugestões. Na terça-feira, às 8 horas, tem um jogo com a Nina. Jogar joguinhos. E, bom, na quinta-feira de novo, a gente volta com o tema que foi escolhido, que ganhou da enquete. Ah, duas coisas muito importantes. Se você assistiu aqui com a gente e se você gostou do nosso vídeo, o vídeo sai segunda-feira, espalhe para todos os seus amiguinhos, porque vocês espalharem para seus amiguinhos vai avisar para a gente se vocês estão realmente gostando dos vídeos, senão a gente vai mudando os assuntos. Exatamente. E o Jonathan falou sobre o áudio. A gente está realmente pensando em como disponibilizar essa coisa do áudio. Enquanto a gente não organiza isso, porque tem que pensar se vai colocar no SoundCloud, se vai colocar em outro lugar. Uhum. Enquanto a gente não organiza, o que eu posso prometer é que a gente pode passar o arquivo ou o link do arquivo no nosso Discord. E aí quem fizer questão, vai lá para o nosso Discord e avisa pra gente que a gente deixa o link lá. Isso. Então, se você quiser no YouTube, avisa pra gente. Vou pedir pro Rafa colocar o link do nosso Discord. E aí vocês entram lá. Lá a gente tem uns papos de vez em quando, a gente conversa umas coisas e a gente pode passar o link do áudio do episódio pra vocês. Seria boa, né? Seria boa de verdade. Mas aí lembrem também de assistir no YouTube e mandar para seus amiguinhos, mandem para muitos amiguinhos que a gente precisa de muitas pessoas assistindo para ver se a gente continua. O João tá falou sobre podcast. Cara, enfim, tá nos nossos planos, né? Isso, podcast. Por enquanto, vamos ficar com essa sugestão que a Nina comentou, e é a boa. Isso aí é legal pra gente. Tem mais algum aviso? Sigam o nosso Instagram, sigam o nosso YouTube e o nosso Facebook, que a gente está postando coisas sempre lá. Eu acabei de postar a tabelinha dos 7 anões, para você poder colar e usar nos seus jogos, nos seus livros, nas suas coisas. E a gente vai postando esses conteúdos nas páginas, então acompanhem a gente. Última coisa. Aqui em cima na tela, aqui, a gente colocou uma meta de seguidores. tá com 29, indo até 50, a gente tem mais ou menos uns 20 dias, tá? 20 dias. Bom, a gente quer muito essa meta para poder, né, crescer mais o canal e poder fazer mais coisa e... Então, cara, fala com o amiguinho, fala com a amiguinha, segue a gente, tem todas as nossas redes aí pipocando. A gente tá sempre postando coisa, a gente tem uma quantidade ainda bem grande de pautas para poder trazer, então... Ajuda a gente a fazer mais coisas. Beleza? Isso aí. Finalizando então. Finalizando. Gente, muito obrigado por estarem conosco. E passou uma galera, um pessoal que já veio, já foi. Só agradecer a pessoa aqui. Aqui, ó. Arquidruida Cenariano, Berserk Drifon, Jonathan, Mestre Jorge, Devifar, Metal Flávio, Nabucóis, Unas, muito obrigado por estarem com a gente hoje. Até semana que vem. Mais um Conversação às 19 horas aqui na twitch.com. twitch.tv/conversação. E isso. Isso aí. Boa sorte com os personagens de vocês e até a próxima quinta. Até a próxima quinta, meu povo. Tchau, tchau, hein? Tchau.